Vamos orar. Pai, entregamos este momento nas tuas mãos. Te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar a sua palavra, vivificando-a e trazendo a revelação da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos, Pai, e a nossa maior necessidade é conhecer o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então dependemos inteiramente do Espírito Santo para tal. Muito obrigado. E captura, conquista, cativa o nosso coração para Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O salmista, ele faz duas perguntas. Não está no texto, mas eu vou lê-las. Ele faz a primeira pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Na nossa linguagem hoje, quem vai entrar no reino de Deus? E a segunda: quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração. O endereço que vocês procuram, tá aí, o Salmo 24. É o 24 mesmo. Vamos lá, então? A palavra grega para limpos é kataros, que agrega outros significados, como sem mancha ou imaculado, e puro. A palavra grega para coração, a palavra já conhecida, cardia, simbolizando o centro da vida interior como um todo. Alguns estudiosos, não todos, alguns estudiosos, dizem, afirmam, que o coração é a mesma coisa da vontade. É o centro da nossa vontade. Então, por isso que nós precisamos conhecer mais e mais a vontade de Deus e submetendo a nossa vontade à vontade dele. Então, aí tem as emoções também, a vontade, que falamos, e a mente. São os três componentes da nossa alma. Vontade, mente e emoções. Ser puro de coração remete para o fato de que os nascidos, de novo, são possuidores de um amor não dividido. Um amor único. Não tem um coração dividido. Então, o que pressupõe que este nascido de novo tem um coração completamente devotado, voltado para o Senhor. Esta bem-aventurança, esta que está aí, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, pode ser assim entendida ou parafraseada: bem-aventurados aqueles que deixam ir a sua duplicidade e deixam que Deus seja a sua única visão. Uma duplicidade de mente. Então, uma visão única. Você fala assim, seja um pouco mais prático com relação a isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes da sua regeneração, ele tinha três visões. Paulo fala, nos escritos de Paulo, são três palavras básicas nos escritos do apóstolo Paulo: palavra visão, plenitude e revelação. São as três palavras básicas. Revelação é aquilo que nós recebemos de Deus. Deus é que se revela ao homem. Visão é interna, olhos abertos. Eu vi. Nós vamos entender isso que a visão, quando nós falamos de visão, não é visão de carne. Olha, eu vi o Senhor nos céus, eu vi uma nuvem, eu vi uma figura. Não, não. A visão é uma visão do Espírito. Então ele tinha três visões. Ele tinha uma visão hebraica, uma visão legalista, extremamente legalista. Ele conhecia até então o Velho Testamento. Ele tinha uma visão grega, uma visão filosófica, que ele estudou filosofia. E ele tinha uma visão também romana, ganhar o mundo na força. São as três visões. Quando ele foi lançado por terra, ele perdeu as três visões e ficou cego por 3 dias. É simbólico isso aqui. Por 3 dias. Quando ele voltou a ver, ter a visão, ele só viu Cristo. Então, a morte é isto. A morte é para tirar as nossas visões. Aquilo que nós achamos que é o tudo da nossa vida. Quando você tem a visão de que o dinheiro é tudo, quando você nasce de novo, você perde essa visão. Quando você tem a visão que sua família é tudo para você, você vai perder essa visão e vai descobrir uma outra família, vai descobrir um outro motivo da sua existência. Porque tem gente que diz assim, olha, eu não viveria sem o meu filho, ou sem a minha filha. Isso é duplicidade de visão. É uma idolatria. Então, Deus precisa estar sempre trabalhando o nosso coração. A pureza de coração corresponde à simplicidade dos olhos. Isso significa que o nosso Senhor é o único objeto de nossa atenção. É só Ele. Trata-se de uma vida que está totalmente voltada ou devotada ao Senhor. A quem você adora? Ao Senhor. Qual é o motivo da sua vida? Então, uma única visão. O motivo da minha vida é Jesus Cristo. Isso significa pureza de coração. Porque a gente pensa que pureza de coração é não ter falhas ou pensamentos ruins, né? Na verdade, a gente pensa, ah, eu preciso ter um coração limpo, limpo, limpo de tudo isso. Não. Pureza de coração significa uma visão só. Uma única visão. A visão que eu creio que ele é a minha vida. O salmista definiu e expressou o que significa ser puro de coração. Vamos ler juntos aí, Salmo 86, 11. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Temer na Bíblia é o mesmo que adorá-lo, respeitá-lo, amá-lo. Não é a ideia de medo. Ah, eu estou com medo do Senhor. Não é medo, medo, medo, medo. Mas é, o temer significa um adorador. A dificuldade dos filhos de Deus é a duplicidade dos seus corações. Há uma dificuldade aqui. Por quê? A batalha que se trava no íntimo de cada filho de Deus é o fato de possuir uma mente voltada unicamente para o Senhor e sob o seu governo. Você agora volta. Eu gostaria de fazer essa pergunta e você vai responder no seu coração. Quando você tem uma mente voltada para o Senhor e que ele se torna a sua única visão, qual é a luta que se trava aí dentro? Há uma luta. Porque a nossa vontade existe aqui. Entendendo eu que se a definição estiver correta, que o centro da nossa vida, resumindo tudo, o coração é a nossa vontade, existe aqui uma batalha. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que é isso. Por isso, o salmista orou ao Senhor para que lhe dispusesse o coração. É uma obra única do Senhor. É dele. Eu não vou conseguir ter uma visão única. ele orou e pediu para só temer o teu nome. Só temer o teu nome. Você fala assim, mas a duplicidade de vida. Por exemplo, é possível nascer de novo e ficar temendo a situação política, econômica do mundo? É. O que significa uma visão única? Eu sei em quem tenho crido. Ele não está voltado para a crise, ainda que haja essa luta. É isso que significa a pureza de coração. Só que tem o início e nós vamos ver, tem uma caminhada para isso. É como se ele tivesse expressado assim, faze meu coração tornar-se singelo. Tira dele as duplicidades. Por exemplo, o nascer de novo, que vira o Senhor, há uma luta na sua vontade. Por exemplo, o que é ansiedade? Como é que a Bíblia define a ansiedade? Como é que Jesus, melhor, qual é a definição clássica de Jesus para a ansiedade? Vamos lá, quem que acerta aqui? Ganha uma barra de chocolate. Não? Ansiedade está no sermão de Jesus. Não andeis ansiosos, né? E depois ele diz, basta cada dia seu mal. O que é ansiedade? É o medo do amanhã. Isso é ansiedade. Essa é um tipo de duplicidade que Deus precisa tirar do nosso coração. Mas vamos seguir. É como se eu tivesse, se eu faço meu coração tornar-se, tira dele as duplicidades que ele ofuscam a visão, porque a ansiedade pode ofuscar. Um problema pode ofuscar. Você vai ficar tão obcecado pelo problema que você esquece que existe um Senhor no controle da situação. E deixa o puro, sincero, inteiramente isento de qualquer hipocrisia. O coração puro é o coração que não está dividido. Um coração que vive para a glória de Deus em todos os aspectos da vida, sendo este o supremo propósito de nossa existência. Pureza de coração significa simplesmente um estado em que não há, que não há nada obstaculando ou nos impedindo de ver a Deus. Mas, o que se faz necessário antes que possamos ver Deus? O que é necessário? Considerando que todos os homens nascem espiritualmente cegos, por causa do pecado, todos nós nascemos cegos. Todos. Nós vamos ver na história que uma curiosidade, né? É o único defunto que abre os olhos. Os dois defuntos, né? Adão e Eva abriram os olhos, mas eles morreram. Defuntos de olhos abertos. Já viu isso? Ali é significativo. Eles fecharam os olhos para e abriram os olhos para. Por que não haveria necessidade de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que não haveria necessidade nenhuma? Porque o homem não tem capacidade para cumprir o bem. Se ele soubesse disso, ele não iria lá. Mesmo sabendo o que é o bem, ele não tem condição de praticar. Simplesmente isso. Se Adão soubesse que ele, sabendo do bem, não poderia praticar, quem sabe a história mudaria. Então, considerando que todos nascem cegos por causa do pecado. Então, portanto, qual é o primeiro obstáculo a ser removido do homem? É o pecado. O pecado como parede que nos separa de Deus. A consequência logo após a queda do homem foi que os seus olhos foram abertos para si mesmos e fechados para Deus. Vamos ler juntos? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui é a primeira definição bíblica de religião. Religião é tudo que está centrado no homem. Se você quiser definir religião, pegue esse texto. É a primeira definição. Como também a primeira definição de graça está em Gênesis 3:21. Fez Deus vestimenta. Está todo mundo me olhando assim, parece que incrédulo. Vamos lá para Gênesis? Está todo mundo se desconfiado, olhando. Tem gente sonolento. Eu queria tanto ter o estilo Silvio Santos para manter a galera acesa durante um bom tempo. Mas é difícil. Eu trabalhei um tempo com ele, mas não aprendi muito não, sabe? Não aprendi nada. Bem que a gente não precisa disso não, mas vamos lá. 3:21. O que que diz aí? Fez o Senhor... Isso para os internautas é 3:21. Fez o Senhor Deus... Olha, fez o Senhor Deus. E o que que diz lá no Gênesis 3:7? E fizeram para... Olha só a diferença de que é religião e graça. Graça é Deus fazendo. E religião é o homem tentando se cobrir, tentando cobrir a sua própria nudez com a força do seu braço. E aqui pode correr o risco da duplicidade de visão, de vida. Ah, eu creio na graça, mas... Já ouvi tanto isso. Ah, eu creio na graça, mas precisamos fazer a nossa parte. Isso deve estar no capítulo 1 da Bíblia do Capeta. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Está lá no capítulo 1, versículo 1 da Bíblia do Capeta. Não, Deus faz. Nós nos entregamos. Eu gosto de falar desse livro, é propaganda mesmo, que já fiz aqui. Dei um trabalho danado que alguém queria, não existe mais no mercado, aí não sei se estão reeditando, O Segredo de uma Vida Feliz, da Hannah, aquela tetraplégica. Pegue aquele livro, coloca na cabeceira lá da sua cama e leia todo dia um capítulo, viu? Segredo de uma Vida Feliz. Ela trata de assuntos maravilhosos, aqui lá quando eu sou edificado. Aliás, quem definiu para ela, quem definiu sobre coração, ela definiu. Coração nada mais é do que a vontade. Então, pegue lá que você vai ser bem edificado. Abriram os olhos, os seus olhos, para a sua própria condição. Condição essa de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Simplesmente isso. Ô Adão miserável, né? Por que fizeste isto? Se não fosse por tua culpa, nós não estaríamos aqui. Não é isso? Será que você não faria o mesmo? Ou pior? Se culpa Adão? Mas nós estávamos lá, a ação de Adão foi minha, foi sua. Não culpe Adão pela desgraça da humanidade. E também não fique culpando Deus, porque aí há uma corrente aí, há um pensamento que se Deus existe, ele é amor, por que tanta desgraça? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Não esqueça isso. Tornaram-se aviltados, impotentes, escravos de Satanás. Viu? Quem não é nascido de novo, é escravo do de lá de baixo. Com uma consciência culpada, triste fruto da árvore do conhecimento. Assim, no caso de Adão e Eva, a descoberta da sua nudez foi seguida por um esforço próprio para ocultá-la. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Aliás, se você pensar folha de figueira, bicha murcha, né? Então deveria estar sempre trocando, né? Deveria estar sempre refazendo logo o guarda-roupa, né? Igual as mulheres fazem, né? Ah, por isso que as mulheres trocam de roupa todo dia, ou vai nas vitrines, sempre trocando de roupa e sapato. Mas isso é o seguinte, é a religião. Porque aquilo que Deus faz para sempre, é eterno. A salvação é eterna. Aquilo que o homem faz, acaba, murcha, desvanece, né? Mas o que Deus faz é para sempre. Sabia que você não perde a sua salvação? Sabia que você, que tem Cristo? Eu vou falar aqui uma heresia. Cristo vive em mim. A certeza que eu tenho, se eu me empacotar aqui agora e me der um piripaque e vocês me velarem daqui para frente, eu tenho certeza que eu vou estar lá no paraíso e me encontrando com a turma que já, né, que já foi. Se eu pedisse para Jesus Cristo sair dentro de mim, ele não sairia. Se eu quisesse pedir, porque eu jamais ia fazer isso, lógico. Por que ele não vai sair de mim? Porque ele disse que os dons são sem arrependimento. Deus não pode tirar aquilo que ele já deu. Então a salvação é eterna. E esse é o fato maior. E essa notícia maravilhosa. É esse o primeiro relato que temos do esforço do homem para remediar o seu próprio expediente, a sua condição de cego diante de Deus. Cegos tentando ver, através dos seus próprios expedientes. Vamos lá. Aqui, pois, está a posição terrível do homem diante de Deus. Impuros, maculados, correto? Manchado. Sem olhos para ver Deus e essencialmente corruptos. Vamos ler juntos? Oh, esqueci de marcar essa referência aí, viu? Um erro nosso aí. É, Jeremias 17, 5 não, 9, né? Jeremias 5, 17, 9. Vamos ler juntos? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perversos. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer o coração? Só tem um. Só Deus. Alguém que conhece o meu coração? Conhece nada. Não conhece. Eu não conheço o meu coração. Você conhece? Você confia no seu coração? Você confia no seu sentimento? Você confia na sua vontade? Coração, os seis elementos do coração não é vontade, mente e emoções? Você pode confiar na sua mente? Você pode confiar na sua emoção? Na sua vontade? Ah, quem me garante que a sua vontade é boa? Por isso que nós precisamos rever a nossa vontade, a vontade de Deus, que significa pureza de coração. Maravilhoso isso. Então, não é para confiar em você mesmo. Maldito homem que confia e faz do seu próprio braço. Não é só não confiar no outro, não, é em si mesmo. Esse coração enganoso que herdamos de nossos pais, Adão e Eva, é a fonte de toda a desordem dos homens. Toda. Vamos ver isso agora. O Senhor Jesus se dirigiu aos fariseus que se limitavam apenas a observar estritamente certos números de formas exteriores e tradições. Jesus, então, se dirigiu com essas palavras. A pergunta dos escribas, na linguagem de hoje, dos teólogos e dos fariseus, pode ser os membros, o grupo todo, aceita, o grupo todo, perguntando sobre lavar as mãos. Que negócio é esse? Comer sem lavar as mãos? É certo que você deve ter seus cuidados, faz parte da higiene, mas com relação à salvação, rituais externos não têm nenhum valor. Quando a gente fala rituais externos, pode ser que você participe da ceia solenemente, até chora. Ser um cerimonial para você, desprovido de uma experiência real com Cristo. Lá no inferno tem muita gente que tomou a ceia lá no inferno. Tomou aqui na terra e morreu sem uma experiência. Quanta gente foi batizada nas águas? Quantas? Muitas. E o batismo de morte? Aí é o que? Cerimoniais, né? Ser batizado, ter toda aquela forma externa, ou não deve, não toque, não faça, vestido longo, vestido curto. Tinha um pastor que ele estava agora preocupado com a saia das mulheres. Ele com o palmo ele media se o vestido dava até o joelho, se não batesse, se passasse da medida, ele mandava voltar, bota outra roupa. Tinha que alongar um pouco a saia. O que mais? Eu sei que tem a decência. E rituais externos, a preocupação. E aí os fariseus estavam preocupados. Jesus então responde para essa turma, dizendo dessa forma: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Está aí a relação daquilo que procede de onde? Do coração. Como centro do nosso todo, o coração, ele é a fonte. Então não adianta você condenar uma pessoa que blasfemou. Ou até mesmo um adultério. O adultério é fruto de um coração não transformado. A mentira é fruto de um coração não transformado. Matar alguém é fruto de um coração não trocado. O Senhor que conhece bem o coração do homem não deixa enganar pelas aparências. Graças a Deus que Deus não deixa se enganar pelas aparências, porque eu me engano com as pessoas, eu deposito uma confiança, daqui a pouco, puxa vida, aqui, chute na canela, você sai, né, e não esperava, não é isso? Você não conhece a fera, tá aqui dentro, aí canta bonito, se emociona, e tarará, e faz aquela ruaça, aquela festa, mas o bicho está lá dentro, às vezes a fera está lá dentro. A figura que eu achei linda, muito bonita, foi quando, na morte do Michael Jackson, tem um videoclipe. Aquele é o nome do vídeo, é Thriller, em que ele aparece de repente em forma humana e de repente ela aparece em forma de uma tigresa. Já viram isso? Olha, todo mundo ligado aqui no Marco, vocês assistiram, né? Olha, quem não assistiu, né? Então, lembra que a transformação, de repente ele... Pois é, aquela tigresa que estava dentro dele... É uma realidade dentro de cada um que nasce neste mundo com um tigre lá dentro. Às vezes é tigresa, outra é tigre, né? Mas tem. Tá lá. De repente, aparece. Aí tá aqui dentro cantando, louvando, pá, pá, daqui a pouco você olha. Olha. Coisa complicada. Por isso que a gente... precisa olhar sempre para o Senhor, não para os homens. Dirigindo-se aos seus discípulos, ele não se deixa enganar pelas aparências, dirigindo-se aos seus discípulos, que também estavam desconcertados também pela turma lá, com as suas palavras, expõe a maldade do coração humano e a sua total ruína. Sim, as mãos podem estar impecavelmente lavadas, enquanto o coração está cheio de sujeiras. Foi isso que Jesus quis dizer para aquela turma, para os fariseus, para os escribas. Você pode estar com a mão limpinha, com a cara lavadinha, todo arrumadinho, um mauricinho, uma patricinha por fora. Bem elegante. Mas o problema é o monstro que está lá dentro, que só Deus pode tocar, só Deus conhece. Esse coração também é verdade. Nós possuímos, que às vezes ele pensa só o fariseu e o escriba. Reconheçamos como horrível é o conteúdo do coração humano, de nosso próprio coração, mesmo que o ocultemos sob uma aparência respeitável e agradável. Oh, que pessoa maravilhosa! Como ela fala bonito, como ela ora, como, olha, eu admiro. Cuidado, cuidado, porque o problema está lá dentro, o bicho está lá dentro. As três primeiras bem-aventuranças, tudo isso aqui para explicar o que é pureza de coração. As três primeiras bem-aventuranças discorrem sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa necessidade de um espírito humilde, lembra? Bem-aventurados os humildes, ou os mendigos de coração. Um choro de lamento, bem-aventurados que choram, o lamento do seu estado de pecaminosidade. Sobre a necessidade de sermos mansos, isto é, a consciência de que não temos direito a reivindicar. Qual é o direito que você tem, meu irmão? Você que está aqui sentadinho, confortável, só esperando a hora para terminar, mas está aí confortável. Né? Porque tem gente que não vê a hora terminar logo, esse pastorzinho aí, a metade do boleto, isso aí está faltando. Mas eu chego lá. Reivindicar o quê? Você pode despertar um pouco. Sabe como é que o pastor Buxaim disse que você despertar uma turma que está ouvindo? Ó o diabo! Aí as pessoas acordam. Ó o diabo! Você tem direito a alguma coisa? Ao inferno. Segundo alguns aí, que quem for para o inferno vai dizer assim: graças te dou, Senhor, porque eu mereço estar aqui mesmo. E quem vai para o céu diz: graças, Senhor, te dou, porque eu não mereço estar aqui. E tem gente que fica reivindicando direito. Ai, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que não com o outro? Por que comigo? Porque quem é você? Quem é você? Isto é, a consciência de que nada. Depois se segue as bem-aventuranças, que têm como propósito satisfazer as nossas necessidades. Bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão. E os limpos de coração, porque verão a Deus. As três primeiras, então nós já falamos de seis bem-aventuranças, apesar de estarmos na quinta, porque um boletim eu escrevi sobre bem-aventurados os humildes e depois os que choram. Alguns estudiosos, chegam a dizer que o Sermão do Monte é para o milênio. Mas cai por terra essa teoria, porque no milênio não há perseguição. Porque, bem-aventurados, os que são perseguidos por minha causa. É para hoje, é para agora, para mim e para você. Não tem isso para depois, não. Quem são esses? Agora é a pergunta. Agora começa o nosso estudo. Quem são esses que são puros de coração? Deus não vê como um homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o que está no interior. Nós julgamos o livro pela capa. Não é isso? Nós julgamos as pessoas pelo que vemos, pela forma externa. Ah, agora que eu conto essa história que foi verídica lá em Curitiba. Chegou um camarada numa loja, isso aqui já, não sei se foi contado aqui, mas foi lá em Curitiba, aconteceu, o vendedor me contando, lá na Renault. Eu disse assim, chegou um camarada aqui meio... Estava muito bem vestido, não, um sapato meio surrado, uma roupinha surrada, cabelo meio despenteado. Ninguém deu atenção pro homem. Ele olhou um carro, o vendedor nem chegou a pé, porque devia não estar cheirando bem também, né? Pois é. Esse homem estava com dinheiro no bolso no sentido para comprar um carro. Ele viu que ele não foi atendido, ele foi em outra agência. Isso é para a gente aprender, para que não olharmos para a aparência das pessoas. Isso acontece muito com o vendedor de loja. Entra uma pessoa assim meio que... Aí você não está nem aí, vai ver que aqui compra mais, aqui mais compra. Porque a gente julga as pessoas pela forma externa, pela forma externa. Chega um cara bonitão de terno e revólver, é meu, assalto. Não é isso? E agora? Chega um cara bonitão, cheiroso, e aí bota o revólver na sua cara. É o que está acontecendo, por isso que a aparência, nem de interno, nem sem terno. Mas de terno os afetos de misericórdia, que só Deus pode ver. Quem são esses? Tá. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus se interessa pelo estado do coração. Toda a sua ênfase recai sobre o coração. Basta lermos os ensinamentos de Jesus que logo descobriremos a advertência. Podemos ler aí, Mateus 23, 25, 26? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, a limpeza externa é fruto de um coração puro. Uma pessoa que tem uma vida limpa por dentro vai se cuidar por fora, é consequência. Mas não ao contrário. Não ao contrário. Essa era a preocupação religiosa. A religião sempre está voltada para o externo, para o belo, para o estético. Nós valorizamos assim. Às vezes aquilo que é simples. É aquele pregador que usava calça de pula-brejo, né? Caçarrana, um brejo, não é isso? Com a sanfoninha, tocando. É esse aí? É esse homem que vai fazer isso tudo hoje? É assim, nós valorizamos o grande, o maior. Eu fiz isso, eu paguei esse mico feio, mas não com o pastor Buxem, não. Foi com um homem. Eu fui numa conferência, eu estava junto com um pastor, e aí passou o camarada assim, aí ele virou e disse assim, será que é aquele baiano que vai falar para nós? E eu sou baiano, né? Bem que eu não gostei muito. Ele falou, será que é aquele baiano que vai ministrar para nós? Eu fiquei, o que é que acha? Sabia o que falar? Pois é. Aquele baiano, quando terminou de falar, aquele pastor foi por baixo de uma árvore chorar e clamar a Deus a misericórdia da vida dele. Porque nós julgamos a aparência. Basta na televisão que aconteceu lá com aquela cantora, como é o nome dela? Sei lá, aí falam tanto dela que eu não sei o nome. Aquela feia Badamaná, que o jurado começou a rir dela. Boyle? Não é o nome dela, gente? Como vocês veem televisão, viu? Ah, isso é pegadinha, viu? Isso é pegadinha. Como é o nome dela mesmo? Hã? Suzy? É, Suzy Boyle. Boyle, isso mesmo. O que aconteceu com ela, todo mundo riu. E quando ela abriu a boca? Pois é. E tem gente que é muito linda por fora. É muito linda. Galã. E quando abre a boca? Aí você fala, meu Deus. Às vezes as moças falam isso, né? Falei assim, ele, rapaz, é lindo. Mas no dia que ele abriu a boca, eu falei, tô fora. Por isso que nós não podemos julgar a forma externa de ninguém. Não vamos sair por aí julgando as pessoas pelo seu exterior. Porque o problema é o interior. É lá dentro do coração, meu povo e minha pova. Por isso, a grande advertência de Jesus contra os fariseus... que horas nós temos? Só para eu... 10 para as 11? 15, então tem 15 minutos, tranquilo aí. Eu não vou fazer que nem o Maurício até 11h30, não. Pode ficar tranquilo. Ele está ali. Um dia alguém falou assim, mas por que você não prega até as 11 horas? Bravo comigo. Ah, 11 horas, por que até 11h10? Ih, o Maurício hoje apanha. A grande divergência de Jesus contra os fariseus é que eles estavam interessados no exterior, de copos, pratos e vasos, mas ignoravam o interior. Estes homens, vistos por fora, pareciam sem defeitos. Você já viu um judeu ortodoxo na televisão? A pose do bicho? E como ele se veste? Aquele ar de santidade? A aparência, você foi capaz de se curvar diante do... Pois é. Mas seus interiores cheios de cobiças e de iniquidades. Não estou falando só deles, não. De crentes. Entre nós, batistas, presbiterianos, católicos, sei lá, e essa raça toda, metodista, tem uma aparência de santo, mas lá dentro tem um demônio, tem uma tigresa, um tigre. Né? Por isso, Evangelho, uma notícia boa que eu vou dar para vocês. Por isso, Evangelho concentra-se sobre o coração do homem. Graças a Deus por isso. Aquele que deseja um coração puro descobre que não há força em si mesmo para tal, como foi o que aconteceu com o seu Adão, que tentou ver Deus sem, com seus próprios elementos. Para tal. E é nesse ponto que a cruz entra com o seu trabalho. Inicialmente, a cruz opera a troca de coração ou da vida. A cruz é a base, troca o coração. A cruz é o ponto de transação. Tira o coração fora, faz a cisão, nós vamos ver o texto, e coloca o novo coração. Agora, este novo coração precisa descobrir a vontade de Deus. Vamos para frente. Inicialmente, a cruz opera a troca de coração da vida. Tudo que o homem precisa saber é que em Cristo ele encontra tal pureza. A pureza só está em Cristo, não no homem. A cruz entra para fazer a cisão, isto é, tirar fora aquilo que não serve para nada. Romanos 2:29, vamos ler? Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, aqui é de coração, no espírito, não na letra, cuja louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tudo aquilo que é de fora, tudo aquilo que vem pela formalidade, que é morte, é glória para homens. Mas aqui a Bíblia diz que aquilo que vem do coração, a circuncisão do coração, tirar fora aquilo que está sobrando. O processo de purificação começa pela justificação. Na justificação se dá o início da nossa caminhada com Deus. O ponto de início para a justificação, para a nossa purificação, é a justificação. O que é ser justificado? Aquele que morreu, justificado está do pecado. Você morreu? Então, Cristo é a sua vida. Na justificação, Deus nos leva ao fim de nós mesmos. Isso significa que a nossa velha vida que herdamos de nossos pais é deixada para trás pela nossa morte com Cristo. E juntamente com Ele, somos ressuscitados para andarmos em novidade de vida, Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha aí, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, juntamente com Ele. Morremos e ressuscitamos. Justificação. é um ato, assim como a criança que acabou de nascer, mas essa criança que nasceu perfeita, vamos dizer, essa criança nasceu justificada, ela vai ter as suas fases de crescimento. É exatamente o que acontece com aquele que nasce de novo. Aquele que crê na sua morte com Cristo, foi justificado pela fé dada por Deus. Aí você nasce de novo, é uma criança, vai receber um tapa no traseiro do doutor, você vai chorar. E será que não é isso? Porque bem-aventurados os espíritos, os pobres de espírito, depois tem um choro? É, nasce de novo, depois vem um choro. Aí nasceu, sinal de vida, chorou. Saiu do mundo aquático para o mundo aéreo. Essa criança é perfeita? É. Está perfeita. Mas não está perfeita. Ela vai crescer. Ela vai desenvolver. Ela vai caminhar para a perfeição. Pureza de coração significa você foi justificado, ganhou uma vida nova em Cristo e agora você vai crescer. Nós vamos ver o texto na frente. A justificação nos coloca no caminho. A justificação nos coloca no caminho. É a caminhada, é o processo pela qual a graça de Deus vai nos aperfeiçoar e nos purificar. Tem sempre, tá aí, é uma continuidade. Vamos ler o texto? Apocalipse 22:11. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Simplesmente isso. O que deve ser entendido acerca dessa bem-aventurança quando diz que veremos a Deus? É a pergunta. O que deve ser entendido acerca dessa bem-aventurança? Diz, veremos a Deus. Em primeiro plano, não é uma visão externa. Isso aqui para mim foi maravilhoso, esse texto. Nós vamos ler logo. Não é uma visão de olhos da carne. Como aquela pessoa que chegou, pastor Buxain, disse, pastor Buxain, eu vi Jesus nas nuvens. Pois é, minha irmã, não é nas nuvens que você tem que ver Jesus, não. É lá no seu coração. Esse das nuvens não serve para você, não. Você tem que ver no seu coração. É uma visão espiritual. É uma visão subjetiva conferida pela palavra de Deus. Tome cuidado com essa história de revelação. Tome cuidado. O Pai me revelou. Você já virou um... O quê? Diz aí a palavra. Virou uma coisa corriqueira, um banal. O Pai me revelou. Cuidado com essa história. O Pai me revelou. Isso tem muita subjetividade. Ah, Deus revelou o que para você? É, ele falou no meu coração, etc. Isso aí você viaja na Marinês, vai, e aí viaja e não tem mais retorno. É assim que acontece. Viaja e não tem retorno. Quantos pregadores se perderam nessa viagem? E eu vejo gente se perdendo nisto. É. Hoje eu vejo um grupo perdido numa coisa. Perdido nessa questão do corpo de Cristo, esquecido do cabeça, e agora é a visão do corpo. Sabe por que o nosso corpo está vestido? Você sabe por que eu uso essa camisa aqui, estou usando calça? Para mostrar a nudez. O que, é que está descoberto aqui para vocês? O meu rosto é a cabeça, não é? A igreja é o quê? Ela está vestida? Tá. Então, de quem nós devemos falar? Do cabeça. Então, muita gente se perdeu nisso. Agora, a ênfase é no corpo e não é na cabeça. Outra coisa que se perde quando se fala de maturidade. Agora, nós precisamos crescer. Precisamos chegar à maturidade. Nós precisamos crescer, e nós precisamos crescer, e nós precisamos crescer, e nós precisamos crescer, e nós precisamos... E só fala disso, não tem outra coisa a falar mais. Esqueceram. É a mesma coisa dizer assim, irmã, só tem que ir para Curitiba. É, só tem que ir para Curitiba. Curitiba é bonito, Curitiba é lindo, Curitiba é maravilhoso, Curitiba é uma, tem tanta coisa, Curitiba. Meu irmão, você está falando que agora que eu tenho que ir para Curitiba, mas eu não sei como ir para lá. É a mesma coisa que você faz. Você tem que crescer. Meu querido, como é que eu faço então para crescer? Onde está a base? Ah, para Curitiba? Curitiba você faz assim, você pega aqui a BR, você vai, tem algumas placas te indicando, dizendo, cuidado, tem lá um pardal, tem lá um negócio, um multa, tem uma curva perigosa, tem tamarana, você não entra, vira, continua, chega lá em cima, tem você é malado a ferro, você vira para cá, chega ali, é assim, você vai explicando por detalhe, aí você chega em Curitiba. Né? Ficar lá dentro. Agora fica falando aí, você tem que crescer, mas não diz como se cresce. Sabe como é que se diz como se cresce? Bem-aventurados os humildes de espíritos, baixo facho, curva-se diante de Deus e deixa que Deus tenha simplicidade de Cristo. Então, se perde, se é duplicidade, nascido de novo, perdendo até mesmo nas coisas. Alguém disse, alguém não, o doutor W. Tozzi disse assim como os cientistas se perderam em meio às maravilhas da ciência, nós os cristãos perdemos Deus de vista em meio às maravilhas da sua palavra. Entenderam? Perdemos Cristo em meio às maravilhas. Olha, o dom de cura, que maravilhoso. O dom de línguas. Olha, fulano fala em línguas. Olha, fulano tem um dom de sei do quê. Aí a gente perde Cristo de vista, duplicidade de pureza ou de coração. Fica aqui no foco. Você sabe por que a visão de Ezequiel? Ezequiel teve a visão de Cristo, da glória dele. Sabe aonde? No rio Quebar, Babilônia. Fora de Jerusalém. Eu vou encerrar. Que frio que eu já vou ler o texto aqui. Falta pouco. Ezequiel estava com 26 anos de idade. Garotão. Estava sendo preparado para ser sacerdote. E como sacerdote, ele seria sorteado, a esperança dele ser sorteado, um dia entrar no lugar santo dos santos. Existe sonho maior do que esse? Isso aqui significa visão única. Ezequiel tinha um sonho. Ontem eu estava ouvindo um pregador, ele disse assim, me conte o seu sonho que eu digo em que estágio de vida espiritual você está. Eu não ouvi o resto. Ezequiel tinha um sonho. Qual é o sonho de Ezequiel? Entrar, ser sorteado como um dos sacerdotes para entrar no lugar santo dos santos. Existe coisa mais linda do que essa? Entrar no santo dos santos? O que significa isso? Ver a glória de... Deus habitava onde? Na visão de Ezequiel. No santo dos santos, no lugar santíssimo. Não é isso? Não era o sonho dele? Mas onde ele estava? Na Babilônia. Que tragédia, né? Que desgraça. Longe. Depressão, né? Eu estava lá no rio Quebar, em profunda depressão, lá no fundo do poço. E aí ele viu a glória de Deus. Olha aqui que coisa linda. Sabia que Deus permite as angústias para que nelas vejamos a Deus? Alguém disse que para você ver uma estrela ao meio-dia, você põe no buraco. Faça um poço e lá embaixo, não sei de quantos metros, você olha para cima, você pode ver uma estrela. Às vezes é na crise que vamos ver a mão de Deus. E aí Ezequiel viu a glória de Deus. Que glória é essa? Cristo. E aí? Ezequiel foi tomado pela presença de Deus. Ele não precisou entrar mais no lugar santo do santo, porque agora o santo entrou nele. A história de Ezequiel é muito linda. Mas estava lá no rio Quebar, sofrendo angústia, mas teve uma visão de Deus. Por quê? Porque o sonho dele era entrar no Santíssimo. E nós? Qual é o seu sonho? Pois é. Pois é. Ezequiel foi o único homem do Velho Testamento que os céus se abriram para ele. Somente ele. No Novo Testamento temos dois. Estevão e Jesus Cristo. Quem sabe? Mas em que situação? Porque nós, a visão de cristianismo hoje é de problema zero. Bateu a água, oh meu Deus, o que eu faço com a minha vida? Não é isso? A gente reclama. Você sabe que faz aproveito da sua angústia. Quem sabe nela você vai ter uma visão do céu aberto. Os céus se abrem. Para quem? Primeiro se abriu para quem estava na profunda angústia, seu Ezequiel. Mas eu queria chegar, falando Ezequiel, eu queria chegar onde eu queria chegar. Ele teve a visão da glória de Deus como uma carruagem e um zigue-zague ava. Você sabe o que significa isso? Tem um ponto central aqui, tem um ponto único em que esse zigue-zague ele se movimenta. Aqui o ponto único é Cristo. Você vai lá e busca em Cristo. Você vem cá e busca em Cristo. Você quer falar da riqueza de Cristo? Mas é Cristo. A justificação está onde? Em Cristo. A santificação está onde? Em Cristo. O dos dons está onde? Em Cristo. E aí você vai. Você pode sair, mas volta sempre a Cristo. Isso significa visão única, não duplicidade. Porque tem gente que se perde nas doutrinas. Esse é o grande perigo. É isso que eu queria chegar a falar de Ezequiel. Daquele relâmpago. Vê lá a palavra zigue-zagueava. Que ali existe um ponto fixo em que ele faz esse movimento. Significa ter um ponto central. Então, você quer ver a glória de Deus? Jesus Cristo é a glória dele. Vamos ler esse texto aí, eu vou terminar, gente, espera lá. Isaías 26, 9, vamos ler? Com minha alma que desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim. Por favor, você nascido de novo, o Espírito que está dentro de você. Há um texto que diz que busquei diligentemente no meu Espírito. É dentro. Você quer conhecer a Deus? É no seu Espírito. A visão de Deus, como a busca por Ele, se dá em Espírito. Importa que os meus adoradores o adorem em Espírito e em... Por que em verdade? Porque a verdade é a sua palavra. Você vai adorar a Deus de forma inteligente. Como é que você adora a Deus de forma inteligente? Tá bom, o Espírito está vivo em mim. O Espírito Santo, o Espírito está aqui. Como é que eu vou adorar a Deus, então, em verdade? Jesus, tu és a luz do mundo. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és a via, a ressurreição e a vida, tu és a videira verdadeira, tu és o alfa e o ômega, tu és... O que é que eu estou usando aqui? A palavra que ele diz ser dele mesmo. Tu és o caminho, a verdade e a vida, tu és o bom pastor, tu és a porta. Eu te adoro, Jesus, pelo que tu és. Tu és o meu redentor, é assim que se adora a Deus. Aliás, adore a Deus usando a própria palavra dele, é a verdade. Não é esse movimento emocional. E começa a se buchar, e gemer. Isso aí é coisa da alma. É coisa da alma. Muita emoção, muita emoção. Ou muitas emoções, né? Estou pegando vocês. O nascido de novo pode ver Deus em... Olha só. Que lindo. O nascido de novo pode ver Deus em um sentido que ninguém mais pode vê-lo. É verdade? Você pode ver no seu espírito? Você pode ver Deus? Você pode ver Cristo no seu espírito? O ímpio não pode. Mas tem uma coisa além disso. Além de poder contemplar Deus no seu espírito, nascido de novo pode ver Deus nos acontecimentos históricos, pode ver Deus em cada situação de suas vidas. Uma visão que é possível pelos olhos da fé. É ou não é? Morreu. Morreu. Senhor, muito obrigado. Vou chorar bastante, mas a morte já é uma coisa que não dá para evitar. Louvado seja teu nome. Em tudo dá graças. Alguém chutou sua canela? Você pode até sentir, ô miserável, não devia ter outra canela para chutar não, mas de repente você fala assim, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, eu quero amar esse irmão e perdoá-lo também. É assim. Como é que você permanece em Cristo? Essa pergunta. Como é que você permanece em Cristo? Sabe como é que você permanece em Cristo? Vendo Cristo em tudo. Por exemplo, uma moça estava numa reunião de estudo bíblico, no estudo, e de repente apareceu um bilhete, foi dado para ela, ela leu e foi lá na frente, porque ela precisava sair, dizer o motivo, e dizer assim, irmãos, eu preciso sair, eu acabei de receber a notícia que minha mãe não está muito bem. Ela entrou agora, teve uma crise lá e foi internada. E ela disse, mas nisto eu vejo Cristo. Olhe por mim. Foi, chegou lá, a notícia não era muito boa. Ela chorou muito, mas ela disse assim, nisto eu vejo Cristo. É isso que significa permanecer. Nisto eu vejo Cristo. Sempre. É a mesma história, a mesma coisa de você dizer para Jesus, Jesus atende a minha ansiedade. Se permanecer em Cristo. Bate uma ansiedade, Jesus atende por mim. Se eu não aguento com ela mesmo. Podemos dizer também que hoje agora, estamos vendo Deus. Você vê Deus no Espírito? Está aí vendo. E amanhã veremos mais. Agora vemos como espelho obscuramente. Amanhã haveremos de vê-lo como ele é. Vamos ler o texto? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Não podemos duvidar que essa é a mais maravilhosa declaração que já nos foi dada. Isto é, nós haveremos de ver Deus face a face. Hoje é pela fé no Espírito. Um dia a fé vai deixar de existir, a esperança vai deixar de existir. A única coisa que vai permanecer é o amor. Face a face. Olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, orou por eles, não porque eles não tinham experiência com Deus, rogou por eles, não para pedir bênçãos, pois eles já tinham sido informados que já as possuíam em Cristo, mas para que Deus iluminasse os seus olhos para ver as riquezas contidas em Cristo. Porque quando você ora pelo outro, normalmente, olha para poder me dar prosperidade financeira, prosperidade não sei o quê, me dar saúde, tudo bem, Deus pode até fazer isso, mas esse não é o foco. Você quer orar por mim, ora para que Deus, que Cristo cresça mais e mais. Se eu quiser curar ele puro, se eu quiser abençoar ele, abençoa. Porque nós já fomos abençoados. Essa história aqui, ah, eu serei abençoado se eu der determinada coisa. Não, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele já nos abençoou. Então não fique correndo atrás de bênçãos. Ele já nos abençoou, temos tudo. Por que você contribui, às vezes dá o dízimo, tira a mão? Porque Deus quer tratar, muitas vezes, com essa duplicidade do nosso coração. A falta de confiança. Então Deus quer conquistar o nosso sentimento de posse. Né? Não é porque Deus está precisando de dinheiro, de dízimo, de oferta. Deus não está precisando nada disso, não, viu? Deus está precisando disso não, mas ele quer que eu tenha um quebrantamento, que eu não dependa dessas coisas, não tenha no meu coração duplicidade, que eu tenha no meu coração uma única visão. Vamos ler. Esse texto aí, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esse aqui dá um estudo maravilhoso, mas não é para hoje, que o horário já foi. Mas eu digo para vocês, o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento, tendo iluminado os olhos do vosso coração, na outra versão. Tem duas coisas maravilhosas que nós precisamos saber aqui. Saber qual a esperança do chamamento, a vocação. Nós precisamos saber por que fomos chamados e para onde nós estamos indo. Porque aquele ditado, quem não sabe para onde ir, vento não sabe para favor, nós precisamos saber que nós somos regenerados para tal propósito de Deus. Nós precisamos saber. E outra coisa que tem aqui nesse texto, que além do propósito que nós precisamos saber, pelo qual Deus nos chamou, conhecer as riquezas contidas na pessoa de Cristo. Mas isso fica para outra oportunidade. Podemos dizer que os crentes de Éfeso começaram a ver, mas precisavam ver mais, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento ou coração. Eles possuíam olhos, mas precisavam de luz para ver mais. Eram puros, mas precisavam de mais e mais pureza. Fomos justificados, isto é, recebemos a luz. Nossos olhos foram abertos, mas precisamos crescer nessa visão. Precisamos ver mais e mais a pessoa de Cristo. E quanto mais ele tem essa luz, mais clara fica o ambiente. E o princípio que opera nessa pureza é o princípio da cruz. Levar o morrer de Jesus no viver diário. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus para que a vida de Jesus se manifeste. Amém?